do rock. É incrível como o Morrissey, o Bob Smith se odeiam, mas essa música é a cara, é igualzinha aquela do Why can't I be love, né? Why can't what? Do The Cure, sabe qual é? Mais ou menos, né? Why can't I be love? É porra aí, né? Mais ou menos, né? Odeio o outro, mas tá sempre metendo ali as suas influências e copiando pra mim. É, não, Maurício, fala aí, quero que você fale, cara. Fala não, isso, mais tarde, bem mais tarde, durante o ronca ronca, né? Vai ter ronquinho hoje? Vai ter ronquinho daqui a pouco. Tá boa essa voz aí? Tá bom. Tá no esquema. Tá no horário, hein, cara? É, tá na hora, Zé, né? Vamos lá, resultado de promoção. Olha o dedo aí, maluco. Ah, é. Presta atenção que tem vinil na área, rapaz. 2221029. Quem tá muito digitalizado. Aqui? Uma camisa do YouTube, mais 89, Cash 2. Foi Wagner Luiz Gomes Paz. Ligou aqui e faturou, né? Tem que passar aqui, Avenida Presidente Vargas, 435, 20º andar, de 9 às 6, horário comercial aí com a sua identidade, tá bom? E a promoção pra parede, acabou já? Hã? Promoção não, pra tá parede? Tá rolando. São senhas no ar, né? E o jabazinho não vai rolar não, pra gente comer um camembert lá? Já tem mais. Tô devendo camembert pra cidade. A Rádio Rock. Você sabe o que faz o produtor de uma banda? Coordenam shows, a passagem de som, a equipe, segura os fãs, checa som, luz, camarim, assobia, chupa cana. Ufa. E aí, vai encarar? On my way, across the desert. Promo produtor Xamã. Você e um acompanhante, quer dizer, assistente, vão passar o dia grudado no Xamã, descascando os pepininhos que rolam na estrada. E à noite, assistem ao show do Xamã no Claro Hall do Backstage. Não é só. Ainda fatura um novo CD da banda autografado. Acesse radiocidade.fm e faça sua inscrição. Resultado, sexta no Tubalacubaco. Produtor Xamã. Já tá até se imaginando, né? Na porta do camarim, com aquela marra, barrando todos os ouvintes, malas. Que beleza. Cidade. Versão total no portal Rádio Cidade. Ligue 99761144. Concorra. CD pressão total todos os dias. Cidade. Não perca na revista Gênios desta semana uma reportagem sobre os segredos do CD-ROM para a garotada que adora computador. Tudo sobre os personagens do filme Madagascar. Na sessão de música, uma matéria sobre o CPM-22. Aprenda a fazer passo a passo uma girafa genial. Nas figurinhas escolares desta semana, a respiração dos diferentes seres vivos. No suplemento escola, aprenda um pouco mais sobre a atração magnética e os usos do ímã. Gênios, a revista das crianças de hoje. 99761144. Hello. Teclipo. E entre na sala de bate-papo da cidade, onde a galera do rock se encontra. Cidade. 35 mil pessoas. 7 shows inesquecíveis. Todas as vibes. E tudo isso transmitido em sistema digital via satélite exclusivo pela cidade. Pra toda a galera que tá ouvindo a gente pela Rádio Cidade. Coca-Cola Vibezone 2005. Você conferiu Six Foot Halo, G-Boss, CPM 22. Ira, Pitty. Capital Inicial. Muita, muita vibe. Um mega evento só podia ter uma mega cobertura. Coca-Cola Vibezone 2005. Mais um mega evento com promoção e transmissão exclusiva da cidade. Muito obrigado! Rádio Rock. Esta é a cidade. Rock. Aqui você ouve rock. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. We'll be right back. E aí, DM, tranquilo? Certinho, Maurício? Tamo na área. Mais uma aula de rock and roll vai rolar. Presta atenção, rapaz. O telefone já começa turbinado, hein? É. Logo de cara, mandar um abraço para o nosso ouvinte de sempre e de muitos anos. Top DJ Way Andy, que mandou uma mensagem totalmente obscena em relação ao programa, né, cara? Fala aí. Não posso. dá um despenca BG aí nessa. Vamos lá. Só um instantinho pra criar um clima logo pra gente dizer o que vai acontecer aqui, né? Mas não era essa a música que eu queria tocar, não. Essa aqui, ó. A grosseria. Só a introdução, né? Tem que introduzir primeiro, né? Só adivinhar, peraí. Olha só. Que horas são aí, cara? Hã? Que horas são? 00:05. Tem telefone, a rádio? 2221-029. Olha a grosseria entrando. Ou... Entra devagarzinho, né? Segura aí. Maluquinho já teve no Rio, hein? Ah, é? Oi. Everybody is a slave. Except for a few people. Rastafari. Esse é o maluquinho do Finlay Quake, que já esteve aqui no Free Jazz há uns anos atrás, 4, 5, 6, 8, 10 anos talvez, né? Fez um show totalmente despirocado, né? Parecia que ele tava no banheiro da casa dele. Tipo Rapa, assim. Não, mas não tinha plateia na frente, ele tava totalmente em Ladbroke Grove com a turminha dele ali. Curtindo uma vibe, pão. Show bacana pra caramba. Um baixista, super baixista, rasta, bom pra Meirelles. Mas essa é uma faixa de um CD single. Master Finn, if you would talk with Trixie. Bom pra cacete. É jamaicano, ele? Não é, mas tem um pezinho por ali, né? Dizem que ele é sobrinho, primo do Trixie. Dizem também que ele é filho, sobrinho, tio do... De um guitarrista da pesadíssima chamado Caleb Quay, que nos anos 70 tocou com Elton John, um guitarrista, mega guitarrista, que sumiu. Parece que foi morar nos Estados Unidos e sumiu. Aliás, normalmente quem vai para os Estados Unidos tende a sumir, né? Concorda ou não? Mais ou menos, né? É. Pensa. Mas olha só, às vezes, ô DM, eu faço questão de trazer o programa razoavelmente montado. Totalmente montado nunca, né? Porque não tem como, né? Mas em outras situações eu prefiro assim, pô, vamos tocar o barco, né? Na hora mesmo, né? Preparado para os pedidos que a rapaziada for fazer pelo telefone, para os seus pedidos, para que eu achar mais conveniente da gente mostrar. Então, como a onda do programa mais uma vez vai ser assim, com um único detalhe, semana passada nós tivemos uma grande resposta da nossa torcida pela vibe do programa. Então, eu vou fazer questão absoluta de começar o programa de hoje, dia 20, né, de junho, é 20 hoje? É, 20. Exatamente da mesma maneira que nós começamos semana passada, no dia 17, partindo pro 18, quando nós abrimos o programa com um compacto 7 polegadas vinil do Arctic Monkeys, que fez um grande sucesso. Nós vamos ouvir o outro lado do disquinho e depois Zumbi do Mato, beleza? Disco beleza. Novo? Tranquilo? Tá preparado? Grosseria, hein? Outside. Oh, you say you now. Kick me out, kick me out. Yeah, but his bird things is amazing now. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Como seu dono não era uma poça de bife verde, nós tá lá, tabela e gravata em berço, os dentes de um lado só, quase um caminho de vegetação, quase um caminho de vegetação. Olhe, fale com meu amigo da ciência. Apesar dele ser pouco estranho, afinal pariu sua mãe numa experiência ronca, ronca, que eu até hoje acompanho. Charrete, dois acostumados ao balcãozinho, tanto que lá o Ítalo acabou cantando lá, lá, lá, lá. E o próprio chofer da bacia emendou na mão a novidade, mas acabou gripado. Olhe, fale com meu amigo da ciência. Apesar dele ser pouco estranho, afinal pariu sua mãe numa experiência que eu até hoje acompanho. As estão na de meia dúzia, buchos, redes, saitons, Zezé com pôster nesse mar de tranquilidade. Ser pouco estranho, afinal pariu sua mãe numa experiência que eu até hoje acompanho. Meu amigo, desorientação total, né? Abrimos então o programa com o outro lado do Arctic Monkeys, a música Fake Tales of San Francisco, e aí no fundo o Zumbi do Mato, seu novíssimo disco com a música brilhantemente intitulada Zezé com Pôster. Entendeu? Não. Nem eu. Mas já que nós estamos nos lembrando do programa passado, olha como ele começou. Vamos tocar de novo, né? É outra música do Arctic Monkeys. Acho que vou tocar essa música umas três vezes no programa de hoje. From the Ritz to the Rubble. And they go through to the bit where you play. And you realize then that it's finally the time to walk by past 10,000 eyes in the line. And you can swap jumpers and make another move. It's still in your brain, you've got something to prove to all the smirking faces and the boys in black. Why can't he be pleasant? Why can't he have a laugh? He's got his hand in your chest, he wants to give you a duff. Well, secretly, I think they want it all to kick off. They want arms flying everywhere and bottles as well. It's just something to talk about, a story to tell you. Whilst the gladiators all the way up talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. Well, last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. Take this hammer, take it to the gaps. Hey, take this hammer, take it to the gaps. Take this hammer, take it to the gaps. You can tell me I'm gone, you tell me I'm gone. 'Cause I ain't gonna take no more kicks and weepings. Ronka, ronka. No, I ain't gonna take no kicks and weepings. No, I ain't gonna take no more of those kicks and weepings. You can tell me I'm gone, gone, gone. You can tell me I'm gone. Captain called me. Aha, had the devil. Well, the captain called me, oh, and the devil. Well, the captain called me, you are the devil. And that ain't my name, that ain't my name. Well, captain got a big gun, about a 99 caliber. Well, captain got a big gun. Well, the captain got a big gun, about a 99 caliber. He's gonna shoot me down if he ever catch. He's gonna shoot me down. But you tell me that I went where the great goose goes. You tell me that I'm gone where the great goose goes. You tell me that I'm gone. Tell me that I'm gone. You take this hammer, take it to the gap. Left and right. a estar o Jawbone numa gravação totalmente exclusiva para a revista Mojo, quando alguns meses atrás a publicação veio com um CD totalmente voltado para o Johnny Cash. São exatamente 15 canções, 15 intérpretes empetrepando clássicos do Johnny Cash. Por falar no Johnny Cash, antes do Jawbone, nós ouvimos mais uma vez Matanza, com seu disco totalmente voltado para o Johnny Cash, já lançado, evidentemente, em todas as boas lojas do ramo, né? Nós ouvimos Matanza com Tell Him I'm Gone. Sabia. Deixa eu te perguntar mais, já falou. É, cara. E esse disco que veio com a Mojo Cash Cover tem uma brilhante presença aqui do Nick Cave. Matar a saudade do Nick Cave. Tem tempo que ele não aparece aqui pelo Ronquinho, né, cara? Olha só. O CD tem um som ruim pra caramba, esse disquinho da Mojo aqui, ó. Tem que entrar com todo o volume. Só um pedacinho. The Singer. As I walk these narrow streets. Nossa senhora, hein? Where a million passing feet of trouble. Já pensou isso? 1:30 da manhã, mais ou menos, cara? With my guitar. We'll be right back. Parece uma sampleza do Prince aí. Ah, pode ter de tudo. Esse é o Lion Rock produzindo Black Star Liner, uma banda britânica com um pé nas coisas orientais, né? Superfly and Bendy é o nome da música. Com 12 polegadas com som que, se a gente der grave aqui, o prédio da Rádio Cidade vai abaixo. Vamos ouvir a banda canadense ultra falada Arcade Fire, presente do nosso amigo Cristiano, um dos provedores do Ronquinha. A música chama-se Rebellion's Lies. Rebellion Lies. Eu me lembro nos tempos saudosos da Rádio Fluminense, no iníciozinho dos anos 80, quando a gente mostrava, não só eu, mas qualquer produtor, qualquer pessoa que trabalhasse na rádio e colocava alguma coisa no ar, quando a gente mostrava uma música muito boa, a música entrava no ar. E era assim de pronto, né? Em 15 minutos ela já estava rolando a programação. Eu acho que esse foi o grande diferencial da Rádio Fluminense na época. Evidentemente que outras coisas somaram, né, para a rádio ter se transformado num mito como hoje é reconhecido, né? É a proposta da Rádio 89 lá hoje em São Paulo, né? Eles querem fazer isso de novo, assim, resgatar isso aí. É mesmo? É. Mas estão fazendo? Então começaram a fazer. Já começaram? Já começaram. Mas enfim, aí ao fundo, Arcade Fire, uma banda canadense espetacular. Esse é o único disco, um álbum inteiro, lançado em setembro de 2004. Nós ouvimos a música Rebellion Lies. O Arcade Fire está lançando um novo single agora por esses dias. Tem uma música chamada Brasil, que não pertence aqui a esse disquinho. E hoje, coincidentemente, eu entrei numa loja de disco aqui no Rio de Janeiro. É bom a gente falar que nós estamos no Rio de Janeiro. Muita gente ouve o programa pela internet, essa coisa toda, e pode pensar que nós estamos em outra cidade, né? Mas, e achei o disco, cara. O disco estava à venda. O Cristiano já tinha me dado essa cópia maravilhosa, uma capa super bem feita, um acabamento de primeiríssima. Enfim, eu recomendo a qualquer um o disco do Arcade Fire. Esse álbum chama-se Funeral. A banda é de Montreal, falam francês, né? A maioria ali é tudo com o pé nas Franças, né, cara? Pra onde a gente vai ver o YouTube, né? É, não vai, né? Tem umas menininhas, um casal muito simpático, enfim, uma coisa muito família, mas bom pra caramba, né? Tá certo. Tá na hora, né, Maurício? Vai tocar ele aí, né, cara? Maurício, entrevista. Como é que foi ter tocado lá na Vibe Sussa? Fala pra gente, como é que a galera recebeu? A galerinha de 17 anos recebeu seu som? Aperta primeiro, depois eu conto. Já a gente volta, fica aí. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. É rock que a gente vai ouvir? É, pode ser. Cidade. Sempre. Chegou a hora do palco, meu. Ronca, ronca. A rádio rock. Então, Maurício, como é que a galera recebeu o seu som lá? Cadê aqui a paradinha aqui? Eu tô metido tá aqui, um som pronto, aqui. Pronto, tá aqui, já tá no esquema. Não, havia vários Djalmas, né? Uma miríade de Djalmas, né? Gente fazendo som pra todos os lados, encontrei um monte de gente bacana lá. Mas a área onde eu fiquei junto com o Lúcio Cara, pro pessoal dar um relax, né? Então eu toquei mais ou menos o que eu toco aqui, tirando o rock and roll. Coisas de Modern Jazz Quartet, de Finlay Quay, muito reggae, porque tinham umas duas bandas de reggae se apresentaram lá, né? Certo. Que ganharam promoção, acho que aqui da Rádio Cidade, não sei o quê. É. Então era uma área de escape, onde a garotada, muito jovem mesmo, né? Muito, muito, muito jovem. E em bando, né? Eles chegam assim, 30, 40 juntos. Parece torcida de futebol, mas né? Mas pediram, pegaram lá? Não, não. Tranquilex, Sedilex, no cabelo só Gumex. Mas foi bacana, porque o som que o Lúcio e eu fizemos era totalmente diferente do que estava sendo tocado em outros... É verdade. Em outros palcos, em outras tendas e seja o que for, né? Então, acho que servia meio que pra isso mesmo. Pô, vamos dar uma esfriada na cuca? Aí, iam pra lá. Ou passavam por ali, coincidentemente, e ouviam uma coisa que não estava disponível em outras áreas, né? Arcade Fire tocou lá. É mesmo? É. Não é bom essa... Bom. Boa essa musiquinha, assim? Bom, lógico. Você vê lá o... Quem tocou lá? Diga aí. É, Capital Inicial. Capital Inicial. Acabou o show do Capital Inicial, o cara de 16, 17 anos, de mãozinha dada com uma menina que ele conheceu ali, comendo um Big Bob, todo lambuzado, cheio de cebola. Tomando Coca-Cola. Mãozinha colada, né? A mão colada, né? Aí, pô, passa, tá ouvindo o Arcade Fire. Tá bem. Cai como uma vulva. Mas se estressou, né? Lá, não. Ouvi o papo que você é meio liadura. Não, claro que não, cara. Lógico que não. Estamos ali para... Eu estou entrevistando você, sentiu? Não. Go ahead, man. Ah, mas isso é fundamental, as pessoas saberem que... É, eu sempre falei isso, tanto aqui no programa, quanto em qualquer lugar que eu faça som. Por mais que eu queira impregnar o que eu estou fazendo com o meu gosto, com a minha noção, com a minha sensibilidade de músico, qualquer coisa que seja, não é a vitrola da minha casa, né? Eu não estou em casa. É. Nunca estive em casa na Rádio Fluminense, nunca estive em casa no Ronca Ronca, qualquer lugar que eu toque. Eu estou ali para que você me ouça, né? Para que o público preste atenção em alguma coisa que eu esteja fazendo, assim, por mais que colocando a minha marca, mas evidentemente uma das funções fundamentais é que haja um intercâmbio, né? Uma interação. Senão, meu amigo, não adianta eu vir aqui e ficar me masturbando sozinho no microfone, que não vou a lugar nenhum, né? O máximo que vai acontecer, eu vou ficar todo colado também, que nem o cara lá. Melhor não? Certo. Rapaz, essa semana eu tive uma notícia triste pra caramba, viu? Ouve só isso aqui, ó. Música. Mas comprando uma dessas revistas que nós sempre falamos aqui no programa e no site do Ronca Ronca, o Mojo ou a Uncut, vi a notícia da morte de um extraordinário baixista, um dos caras que sempre fizeram a minha cabeça, e eu sou meio metido a tocar esse negócio de baixo, né? Aliás, segunda-feira que vem a gente mostra aqui com absoluta exclusividade o disco do Tony Platão, onde ele me chamou para fazer uma gracinha nas quatro cordas. Então, o Percy Heath, esse baixista que eu fundo, esse é o disco do Modern Jazz Quartet, que tocou lá também no... Eu mostrei lá no Vibe Zone. Um disco do Modern Jazz Quartet que ele tem a participação do super músico violonista brasileiro Laurindo de Almeida. Vê se você conhece a música, Demi. Mas enfim, reconheceu, né? Samba de uma nota só. Conheço. E esse é o Laurindo de Almeida com o Modern Jazz Quartet, que talvez seja, na história da música planetária, a maior formação de um quarteto como músicos mesmo, né? O Percy Heath, o baixista, subiu recentemente. Mil Jackson no vibrafone. O Connie Kay, que simplesmente gravou Astro Weeks, do Van Morrison, tido a vida como um dos 10 maiores discos do rock and roll no planeta. E o John Lewis no piano, que é o autor da maioria das músicas. Olha que beleza. Nossas saudações ronquísticas, né? A Percy Heath lá em cima. Mas é uma informação interessante, antes do Arcade Fire com Rebellion's Lies, nós ouvimos o Black Star Liner. Falei, né? Você gostou da música, gostei, né? Gostei. O 12 polegadas que... Eu já tinha tocado no programa há muito tempo atrás. Mas aproveitando a onda do Modern Jazz Quartet, tá gostando? Bom, deixa. Tá. Toca ela inteira aí. Já foi. Já foi. Mas só avisar o que vai entrar depois, que tem a ver com o Modern Jazz Quartet, uma versão espetacular de uma moça que tem algum tempo que não aparece por aqui, nossa queridíssima Nina Simone, que aliás deve estar conversando com o Percy Heath lá em cima, né? Então tá avisado, hein? Your rap, you Your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. Cidade. I got something to tell you. I got something to tell you, baby. But you ain't hip to. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. You think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say. I'm around, I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. Got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. Always rapping about the same old thing. Conversation, but peace and love is a famous generation. What's in your head is really started showing. Your conversation is getting kind of boring. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old game. Escutando ronca, ronca, como ele apita. De Walking Man ou rádio de pilha. Como ele fica, como ele apita. she's the brains behind it all. She's 68, but she says she's 54. Galera do Ronca Ronca, que é o Lopes Maravilha do Rock Bola. A parada é a seguinte: eu comi muita rã com manteiga. Eu tanto pulo quanto escorrego. Que está acontecendo aqui? Ronca Ronca Cidade. Nós acabamos de ouvir o The Specials com a versão espetacular de Maggie's Farm, clássico absoluto de Bob Dylan. Fica lá do B desse compactinho, 7 polegadas aqui, ó. Lado B. Loucura, hein? No programa só com disquinhos de plástico, 7 polegadas, eu queria ter tocado esse disco maravilhoso dos Specials com Do Nothing. Cheio de ovo, né? Tem que lavar essa bodega aqui. Faz parte, faz parte. Charme. É. E do outro lado tem Maggie's Farm. Por que as meninas não estão aí hoje pra atender o telefone, não? Estão. Estão? Estão. Cadê? Estão aí, né? Ali, ó. Ah, é. Tem telefone? A rádio não? 2221-0292. Pagou a conta? Pagou a conta? Vai ter o site hoje também, não? Site? Site sempre totalmente esverdeado para a nossa torcida, né? www.radiocidade.fm. À direita, o linkzinho do Ronca Ronca. Faça seu pedido, participe do programa da gente. Uma informação legal para os fissuradinhos e os fomeados que faturaram o CD do furto autografado algumas semanas atrás. Falei com o Yuka hoje, que confirmou presença segunda-feira que vem, dia 27, live com Molho Ferrugem aqui no Ronquinha, e vai trazer no bolso os CDs da promoção. Aleluia, Gretchen, infelizmente, a gente vai passar adiante os CDs que nós promovemos aqui, né? Autografados do Forto, uma coisa linda, né? Legal. Semana que vem, então? Semana que vem, confirma disso. Esse é o trombone do Rico Rodrigues, que eu trouxe um LP dele pra mostrar também no programa de hoje. Espetacular. Aproveitar esse clima churrascaria ao fundo, né? Maravilhoso, né? Nada com uma picanha, aquele sangue na gola, né? Bom, falamos do Yuka, mas adiante eu vou mostrar uma música do Iron Butterfly pra Joyce, que entrou no site da Rádio Cidade e disse ter conhecido o Iron Butterfly, uma banda do final dos anos 60 americana, com Inagada da Vida, que nós mostramos aqui. Vou mostrar mais uma música do Iron Butterfly desse mesmo disco pra Joyce. Mandar um abraço super especial para a nossa torcida sinistríssima no Conjunto Grande Rio, em Vilar dos Teles. O nome da rapaziada, hein? Luciana, Adriano, Érica, Lucília, Alex, Evandro, Leandro e a Márcia. Todos juntinhos. Papo Mônega, né? Todo mundo coladinho. Aquela cena de rádio que não existe mais hoje, lamentavelmente, né? Os amigos, família, todo mundo, né? Olhando pro rádio, né? Olhando pro rádio, como se dali fosse brotar alguma coisa. Esse é o delírio, o grande delírio do rádio é esse. É. Dali parece que vai sair alguma coisa, né? Mas sai mesmo, né? Claro. Mas eu falei que soube da morte do Percy Heath, baixista do Modern Jazz Quartet, pela Mold ou pela Uncut, não me lembro. Quem acompanha o site do Ronca Ronca, né, viu que a Uncut, com Van Morrison na capa, traz um CD, que também eu trouxe aqui, só com alguns clássicos de funk americano, espetacular, Curtis Mayfield, James Brown, Mavis Staples e por aí vai. Aquele, né? Bom, né? Que hoje em dia já era. Né? Olha aqui, dia... agora a agulha vai ficar batendo lá no fundo, a gente não tem nada hoje pra botar, dia... mas você diz que é charme, né? É. Então deixa o charme aqui, ó. Que aquele cara, tava falando aqui de funk e tal, o Andre 3000 falou que o... É charmoso isso? Falou que o hip hop não tem mais pra onde ir, né? Vai morrer, daqui pra frente vai morrer. Ah, mas isso aí já morreu, acho, inclusive, né? É. Esse hip hop que as pessoas conhecem por aqui... Já é. Também trouxe um hip hop que é... Festa. Ah, toca hip hop, tô tocando Jurassic 5. O meu amigo tá tocando Jurassic 5. Mas enfim, a Mojo vem com CD... E o tio é a capa, tá charmoso o som? Tá bom, tá, tá bom, bom, né? Tá bom. Jukebox, que foi a ideia do programa de compactos aqui. E nessas 13 músicas que a Mojo trouxe nesse CDzinho, tem Ramones, Susan the Banshees, Second the Bunnymen, The Cure, Go Betweens, Future Heads, Perry Bull espetacular com 30 segundos sobre toque, olha só. Só um pedacinho. Esse CD tá com um som bem melhor que o do Johnny Cash, né? E olha as meninas chegando aí pra atender o telefone. 30 Seconds Over Tokyo. Grosseria total. Bagulho forte, né? Lawfully in the hills of dawn, in a metal dragon lost in time, skimming waves of an underground sea, in some kind of dream world fantasy. Que coisa, hein, meu amigo? Mas enfim, tem o Perry Bull aí ao fundo. E falando de Vilar dos Teles, no tempo também da Rádio Fluminense, eu me lembrei da rádio hoje, vou me lembrar pela segunda vez, a gente mostrava muito o Echo and the Bunnymen, né? E tinha uma rapaziada que morava em Vilar dos Teles que dizia que Villas Terrace, uma das músicas do Echo and the Bunnymen, tinha sido composta pela banda, especialmente pelo pessoal de Vilar dos Teles, né? Coisa desorientante total. Mas olha só, pra falar em Echo and the Bunnymen, olha só o que tem aqui. Só pra dar aquele tesãozinho rápido, então. Então vamos dedicar, pessoal do Vilar dos Teles, né? Villas Terrace as the Cutter. Still be soiled when the dirt is all. Covering myself until I see another. Mas, Demi, se eu não tivesse com esse agasalho do Vascão aqui de mão comprida, você ia ver como eu fico arrepiado ouvindo o Echo and the Bunnymen, cara. Brincadeira. Dá pra sentir até o cheiro daquela coxinha de galinha. E teve ano passado, né? O Ia, né? É, mas a gente tá falando de 80 e cacetada, 5, 6, sei lá. Não me lembro mais quando o Echo esteve aqui no Canecão. Teve São Paulo também, eu fui lá assistir. Ai, me lembrei de uma coisa bizarra. Fala, fala, mano. Não. Fala aí, pode falar. Mas dá pra sentir o cheiro. Aí, o pessoal vai querer... Pô. Não se pode falar tudo, né, cara? Ah. Lamentavelmente. Mas dá pra sentir o cheiro da coxinha de galinha da Maria Tereza Vaz pro Inferno, que vende lá no Canecão até hoje? Ah. Sabe aquela cheia de gordura que vai espalhando assim? Coisa séria, cara. Mas enfim, esse é o disco Jukebox do U2. O Echo and the Bunnymen com The Cutter, Teddy Cure, A Forest, Go Between the Future Hands, Perry Bull, Suicide, sempre muito pedido aqui no programa, Zincavaram, Virgin Prunes, Interpol. Mas a música, a banda que abre esse CD aí, U2 Jukebox, é o Arcade Fire. A gente vai ouvir de novo a banda canadense, Wake Up. Sentiu a levadinha do Arcade Fire? Wake Up, essa música está no disco Funeral. Aproveitar o finalzinho da música para mandar um super beijo para a nossa correspondente de sempre, eterno ouvinte do programa da gente, Seva, que vai a Nova York, assiste o Bob Dylan, manda de lá um report pro Ronca Ronca, traz uns discos pra gente, essas coisas simpáticas, né? Que grande parte da nossa torcida tem com a gente, né, Demi? É. Pô. É a mesma música que quebrou tudo. É a mesma música que tava tocando aí? É, total. Pai, aí tu tá com uma mania de apertar agora o negócio que tá sendo... Tá na hora, né? Antigamente não tinha isso, não, né, tinha cara? Isso, cara. Sucesso, né? Sinal de sucesso, né, Maurício? Até parece. Pode ir, então? Mete o dedo aí, meu. Vamos lá. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Esta é a cidade.